Quando eu morrer diante dos olhos, passar o filme da minha vida, eu ver que a parte 2 é merecida. Ver pelas fotos, histórias, fatos, glórias, registros, se é real eu existo. De tão pouco construímos todo caminho torto, às vezes louco, sem olho gordo, compartilho o bolo. Viver o momento, me movimento pra isso. Me sinto brabo sem me sentir culpado por isso. iPhones, iates, lente no dente, viagens, chamaria da homenagem. Os under da alta sociedade, ocupando o centro é a margem. Nadar um pouco no rio dos excessos sem ficar submerso, amor, eu ainda respiro. Vivendo no eterno Natal, vinhos e presentes, um brinde a Jesus Cristo. E fala. Em frente ao mar, por que não? Prêmios pra enfeitar, por que não? Um eco pra alguém massagear, me dê a mão. Me mostre que a maioria das vontades é movida à vaidade. Ninguém liga na verdade, estado de calamidade, status e barbaridade. O estrago fica visível até pra quem não vê maldade. Se tu não tá multiplicando por 10, nego, tu nem tem metade. Isso que é foda. Em nome do amor e a adrenalina, e as portas se abrem igual bailarina. Coração quente, sangue frio, 50k na bolsa, amor. Tu guarda meus segredos mais sombrios, cortando a zona sul de Mercedes, chamando a atenção das baby, das blaze. Colchão ou caixão, todos querem que eu deite. Falei tanto de fé que nem lembrei do colete. Ainda que a gente chegue à conclusão que tudo foi um sonho só.